Amigo, finalmente um dia especial em que posso declarar a você os sentimentos que trago no coração por alguém especial que já esteve ao meu lado, compartilhando de minhas alegrias e tristezas, derrotas e conquistas, enfim, meu amigo sincero e verdadeiro. Hoje, distante, não te admiro menos que ontem ou mais que amanhã, pois te sinto sempre por perto e com a possibilidade de estarmos juntos em pensamentos, nas lembranças de dias felizes que já passamos juntos. Acredito que você seja do tipo que está sempre em busca de sonhos e da realização de seus projetos. E neste dia em especial, quero dizer que desejo a você toda a sorte do mundo. Que Deus esteja sempre à sua frente, abrindo seus caminhos e iluminando sua vida. Que Ele te cubra de muitas bênçãos para que possa alçar voos cada vez mais altos e grandes realizações. E não se esqueça de que poderá contar sempre comigo, com minha amizade. Feliz aniversário e parabéns! São os votos sinceros de seu amigo.